Entra no ar a Rádio EMAP, operando em circuito interno, Escola Municipal Aurélio Pires, Belo Horizonte, Minas Gerais. Rádio EMAP, integrando educação, cultura e entretenimento. Rádio EMAP, a rádio que educa.